Esta obra não é baseada em fatos reais. Todas as opiniões emitidas nesse momento não respondem às considerações do site ou dos autores desse projeto. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do Multiverso. Mas eu sou Felipe Marcel e hoje nós estamos aqui já com a nossa bancada maravilhosa, aqueles ilustríssimos que vocês já conhecem. O meu grande amigo Valdir Condáblio também está aqui. Opa, o Rio de Janeiro vai precisar de um Batman. Olha, o Valdir, hoje a gente trouxe também a nossa queridíssima Lohane. Olá, tô feliz de estar de volta, gente. Bom, a Letícia também tá aqui com a gente hoje para dar o seu pitaco. Oi, galera, espero que vocês me aguentem hoje. Como esse filme ele trata muito de distúrbios mentais e questões psicológicas, ter aqui com a gente hoje nós temos este praticamente um profissional, Gustavo Bianchini. Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu sou o Gustavo, sou quase um psicólogo, estou no 10º período de psicologia. Espero estar podendo participar de outros podcasts aqui do canal. Para mim é um prazer estar discutindo sobre temas relacionados a heróis, a toda essa cultura aí que a gente está imerso, e essa relação com psicologia, tema que durante a minha graduação sempre tive interesse, sempre. Um pouquinho aqui, uma conversa num bar ali, uma conversa com alguns amigos aqui. Então, para mim, é o maior prazer estar aqui, pessoal. Também agradeço a minha professora Ellen, que fez o convite, e espero um dia estar podendo compartilhar esse momento, esse espaço aqui com ela. Valdir, antes da gente começar já a deschavar esse filme podcast adentro, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro é que, bom, nós vamos discutir o filme como um todo, então é extremamente provável que deste momento em diante haverá spoilers a todo momento. E outra coisa, Valdir, eu já queria começar afirmando que esse filme é uma mentira. Opa! Tá? Esse filme já não tem a menor relação com a realidade, porque nenhuma pessoa que fuma do tanto que aquele Coringa fuma consegue correr daquele tanto. Tá? Não corre. Puta, já achei É um bonito absurdo. lançar uma polêmica logo de cara, assim. É um absurdo. É um Eu desserviço. cheguei a algo a respeito de como que os diretores dele não conseguiram sequer enfrentar o Batman, aquele todo Né? físico. Todo. A questão é, será? Porque o Coringa, ele sempre, a arte dele nunca foi, até onde eu já vi, a força física, mas toda a inteligência, as estratégias. E aquele revólver imenso dele também, né? Até porque o Coringa é uma pessoa atrapalhada, e nisso eles acertaram, pelo menos. O Coringa, ele dá dois passos e tropeça no terceiro, então descer a escada correndo sem tropeçar, gente, mentira. Eu teria tropeçado no primeiro degrau que eu estivesse pulando. Essa questão da escada, ela tem um, trazendo já, falar um pouquinho sobre essa ideia da psicologia, se você for ver, tem uma questão simbólica nela muito grande. Vocês viram o tamanho daquela escada? Sim. É. É absurdo, é tipo, não sei quantos degraus, leva uns 5 minutos só pra subir, dependendo do fôlego ainda. É o símbolo do enfado, né? Como que assim, pra quem sofre de transtornos mentais, desgastante, sair de casa e às vezes até o trabalho, até a escola. Essa ideia do esforço que ele tem que fazer para sair da casa dele, pegar o metrô e ir pro trabalho dele, como que é aquilo diariamente com pessoas que sofrem de transtornos mentais? Eu achei muito interessante essa comparação. Nossa, eu tô chocada. Eu nunca não parei para pensar nisso. Veja bem, por exemplo, tá algum dia às vezes que você tá com o teu humor deprimido, você não tá se sentindo bem, já é difícil de ir para aula, acordar cedo. Imagina para, por exemplo, quando você já tá 5 meses sem ter perspectiva de vida, levantar para fazer algo que você não vai mais sentido. Então, aquela escada tem uma questão simbólica muito forte, acredita aí. Eu também vi algumas análises, o pessoal falando sobre exatamente esse ponto. Como que diariamente você vai ter essa força para seguir tua vida, para trabalhar, estudar, sendo que nem sempre você consegue encontrar ela. Que é o Coringa, veja. Onde que. Lembra que ele fala que ele sequer sentia alegria? Ele não sabia nem que ele existia, né? Quem que era Arthur Fleck? Ele era o Feliz, que a mãe dele, essa imagem que ela criou e colocou sobre ele? Ou ele era aquele ser triste, sem alegria, que tentava ser alegre, entreter as pessoas e falhava nisso? A questão é, será que o Coringa, ele, falhava entre trazer risadas ou a própria sociedade que não reconhecia o valor que ele tinha. O que vocês acham? Rapaz. Não, eu preciso fazer uma... Acho que é uma observação sobre isso. O filme me deu uma impressão, se vocês discordarem de mim, vocês podem me corrigir. Mas o filme me deu uma impressão de dois filmes diferentes. O filme tem 2 horas de filme. O Joker aparece nos 30, 20 minutos, nos 20 últimos minutos. Então... É, no segundo momento, ele, né? Ele me deu a impressão de que Joker não é um personagem, é um estado de espírito. Que é uma coisa que a DC vem meio que disseminando isso. A partir do momento em que ela colocou em um quadrinho recente que o Joker, na verdade, não era o Joker, e sim um Joker, porque existiam 3... Não sei se vocês sabem disso, tipo, eles justificaram o Joker nunca morrer como se houvessem 3 pessoas diferentes como o Joker. É, alguns dizem que eles eram 3 pessoas diferentes e alguns dizem que ele é tipo um estado de espírito, como se fosse um vírus. Tipo, você fica sabendo do outro que enlouqueceu e enlouquece. Na verdade, essas 2 vertentes existem nos quadrinhos. Tem o tem um quadrinho diferentes. Que o Batman... É, que o Batman fica onisciente e aí ele descobre que o Coringa são 3 pessoas diferentes. E tem um outro que é o mais recente, né, que é o Batman que sorri, o Batman que ri, um negócio assim, que o Coringa tem um vírus que ele coloca, que é tipo aquele gás do riso dele lá, que transforma a pessoa basicamente nele. E aí o Batman é injetado com essa parada. É horrível, né? Porque acaba com toda a graça do Coringa. Olha, eu acho isso tudo uma merda. Eu acho essa ideia de Coringa vírus, essa ideia de 3 Coringa, isso daí... Também, eu odeio. Porque a graça do Coringa pra mim sempre foi e sempre será o cara não morrer. Tipo, o cara não morre, velho. Ele é tão foda que ele faz todo o plano, e mesmo o plano dando errado, ele sai inteiro. Ele pode sair com a cara queimada, ele pode sair todo mutilado, mas ele sempre volta. Ele é o coiote, sabe? Coiote. Esse filme, pra mim, deu a impressão de que, tipo, ele é um estado de espírito, porque existe o Arthur Fleck, uma pessoa, assim, que tem problemas claros, tanto de, tipo... se socializar, quanto mentais mesmo, que ele é diagnosticado. E o Coringa, que é tipo, literalmente quando ele explode. Ele explode, ele vira o Coringa. Ele explode, ele começa a se chamar de Coringa. Então, quando a gente fala o Coringa, a gente tá falando dos últimos 20 minutos de filme. Todo o resto do filme, pra mim, é Arthur Fleck. A gente não pode falar como Coringa. Por isso que pra mim é problemático você chamar um filme de Joker, porque não é sobre o Joker, é sobre o Arthur Fleck e os problemas mentais dele. Interessante você ver que quando surge o Joker de Arthur Fleck, também vem outros Jokers na cidade, outros Jokers são criados lá em Gotham, você vê toda aquela revolta, né? Eles não são, teoricamente eles não são criados pelo Arthur como Joker. Eles são criados por uma fala do prefeito que diz que todas as pessoas com, tipo, mais humildes são palhaços. Não foi o prefeito que falou isso, não. Foi o Wayne. O Wayne, o candidato a prefeito. Candidato a prefeito, isso mesmo. Que o Wayne, assim, ele não é só um candidato a prefeito, ele é um gestor, não é? Ele é o candidato a prefeito. Exato. E, tipo assim, se você parar pra pensar... o Joker mesmo só passou a ser o rosto da Revolução de Gotham mesmo no momento em que ele mata o cara no programa de televisão. Porque antes ele só tinha sido uma ideia. É um palhaço. Um palhaço que matou 3 pessoas da elite e que fez o que muita gente queria fazer. Ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era, exatamente. No momento em que ele aparece na TV, o que é muito Joker, essa é uma coisa que eu acho que eles acertaram muito, porque o Coringa... Nos quadrinhos e no desenho, ele é uma pessoa extremamente performática. Ele adora um público e ele faz pose, ele faz bordão, ele faz frase de efeito. Ele não faz só a piada, ele é muito performático. Ele quer que a piada saia do jeito que ele planejou. Então, ele fazer isso em TV, em rede nacional, é muito Joker. Tipo, a hora que ele pega a câmera assim e fala pra câmera, isso é a vida... É muito Joker, mas eu fiquei muito incomodada de eles fazerem o Joker... Tipo assim, inicialmente ele iria pra se matar no programa, né? Sim, ele planejou tudo pra se matar e no meio do caminho ele ficou tão puto que ele matou o cara. Então, ele não ficou puto, ele percebeu... Não teve a noção de que ele ia causar um burburinho social, ele só queria ficar famoso. Só sabe? Ele queria, tipo, fazer com que a vida dele tivesse impacto. E mesmo que ele tenha indiretamente causado a coisa da revolução, os palhaços lá, nada disso foi a intenção dele. Ele mesmo fala isso. Você acha que eu faria um negócio desse? Tipo, ele nunca pensou nessa possibilidade. Eu fico pensando, tipo, com todos os transtornos dele, será que ele tinha a noção do impacto político que ele tava tendo? Acho que não. Tudo bem que no final ele é vacionado e tudo mais, mas, mano, ele não tem noção, muita noção da realidade. Tanto que, constantemente, no filme, a gente é lembrado da realidade que ele vive, principalmente pelas como que chama quando você para de trabalhar? Esqueci. Férias. Não é férias. Além da faculdade. Não, greve, gente. Greve não aparece. Eu nunca ia adivinhar que você tava falando de greve. É greve, cara. Você falou de trabalhar, você tá em greve. Tipo, ele vê as greves e ele fica, ah, ok, tá tendo greve. Tipo, caguei. Porque pra ele não faz diferença nenhuma. Ele é pobre e ele, tipo, sabe? Faz parte da realidade dele. Não, e fora que, assim, essa questão da realidade no filme é muito relativa, porque vários momentos o filme tenta te convencer ou te mostrar que tudo aquilo que ele tá vendo pode não ser a realidade. Eu tenho plena convicção de que nada daquilo foi real. Vocês chegaram a ver aquela teoria de que ele morre quando ele entra naquela geladeira, que diz que não tinha uma geladeira que não tinha forma de abrir por dentro pra ele sair. Sim, é impossível. Então, nossa, eu nunca ouvi essa... Ai, não, isso daí já fica parecendo aquelas teorias do... Parece muito forçado. Tem uma teoria que eu acho muito legal, eu acho que o Gustavo vai conseguir me dizer se ela é possível ou não. Essa teoria que eu vi, tipo, meia hora antes de começar a gravar esse podcast. O cara fez uma análise sobre o jogo de cores do filme pra dividir o filme em duas realidades. Dois acontecimentos. O acontecimento em que o Arthur Fleck está no Asilo Arkham, que a cena é completamente branca, ela é muito iluminada. E o resto do filme, que é tipo 90% do filme, em que ela tem uma paleta de cores verde, amarela e azul. E por que que ele separou isso em dois? Porque a teoria dele, que na minha cabeça faz muito sentido, é que assim como a mãe do Arthur acreditava piamente que o Arthur era filho do Wayne, porque na cabeça dela ela tinha tido um romance com o Wayne, tudo aquilo tinha sido criado na cabeça dele. Porque, tipo assim, ele tem uma série de distúrbios que faz com que ele ache, tipo, não que, não esquizofrenia, eu não sei, tipo, pôr o meu dedo no distúrbio e falar, foi esse aqui. Mas, tipo, ele explica de um jeito que, tipo, tudo que tem na cabeça do Arthur Fleck faz dele uma pessoa muito suscetível à realidade. Então, ele vê uma realidade em que os pais do Bruce Wayne foram mortos em uma rebelião, entre aspas, e ele cria na cabeça dele uma realidade em que ele foi o causador daquela rebelião. Assim como a mãe dele criou uma realidade em que ela tinha tido um caso com o pai do Bruce Wayne e tinha tido um filho. E pra mim faz muito sentido, porque são dois tipos de cenas muito diferentes, e quando você vê no final, o Arthur Fleck não tá com o cabelo verde, ele tá com o cabelo castanho, sendo que ele tinha pintado de verde. Mas eu acho que aquela tinta que ele pintou era temporária, não? Então, mas ele tá verde de qualquer jeito, ele tipo, não sei, tipo, pra mim faz muito sentido, porque se a mãe dele acreditou piamente até o final da vida que ela tinha tido um caso e tinha tido um filho, sendo que ela adotou esse filho e teve outros relacionamentos depois, pra mim faz muito sentido ele ter imaginado tudo aquilo. Isso se ela realmente imaginou, né? Porque o Thomas Wayne tem dinheiro tranquilo pra dizer que ela era maluca. Se você for falar pra mim que a DC fez a merda de falar que o Coringa é irmão do Batman, eu desligo essa ligação agora. Nossa, eu quase levantei também, isso aí. Eu desisto de tudo. Valdir, olha que apareceu não, que ela colocou mais sangue na carta. Juro, eu não levantei. Eu vou ser muito cuzona agora no que eu vou falar. Eu não levantei da minha cadeira e saí da sessão porque eu queria ficar até o fim pra poder falar mal do filme. Não, com razão. Não ia te julgar nem um pouco. Eu assisti o filme com os braços cruzados. Até o momento em que eles desmentiram isso, eu falei, mano, eu vou assistir essa bosta só pra poder falar mal dela, porque não é possível que eles fizeram isso. Então, cara, se isso acontecer, eles vão querer dizer que esse Coringa foi a inspiração do Coringa que a gente conhece. Então, mas aí é que tá, não faz sentido, porque como que um Coringa completamente anárquico, que bota fogo no sistema, vai inspirar um Coringa que é um gangster? O atual Coringa da DC é um gangster. Ele é extremamente inteligente. Ele é o Coringa rei do crime, entre aspas. Ele é o Coringa em que, tipo, ele chega no lugar e ele faz todo mundo fazer o que ele quer porque as pessoas sabem que ele é perigoso. Não que ele é louco. Ele é louco, porque ele faz o que ele quer. Mas ele não faz nada sem pensar. O Coringa do Arthur Fleck faz. Ele foi pra um programa de TV querendo se matar e matou os outros. Algumas análises que eu observei, assim, que eu dei uma lida, eu achei interessante eles falando, assim, que esse Coringa do filme, os diretores não quiseram colocar ele como, assim, definir um diagnóstico psiquiátrico pra ele. Deixaram isso em aberto. Não tem um diagnóstico psiquiátrico pro Coringa. O que pode ter? Essas questões das alucinações. Até a própria, o relacionamento que ele tem com aquela vizinha dele é totalmente alucinação. Aquilo é uma alucinação total, visual, auditiva. Aí a gente pode pensar, por exemplo, transtornos mentais. Você nasce com isso ou você desenvolve? Aqui em psicologia, tanto em psiquiatria, existem três fatores que vão influenciar isso. Primeiro, a questão biológica. Veja, a mãe dele já tinha transtornos mentais. Então, isso já coloca ele predisposto a, durante a vida, desenvolver. Por exemplo, uma pessoa... Você, por exemplo, tem um histórico de alcoolismo na família. Dependência química. O filho dessa pessoa, alguma pessoa que tem a mesma genética, pode ter uma chance de desenvolver isso também. A pessoa fica predisposta. Segundo ponto, fatores no início da vida. Eventos traumáticos quando é criança. Lembram as torturas que ele sofria com... Os ex-namorados, os ex-maridos da mãe, que amarraram ele em radiador, batiam. Então, tudo isso criou diversos eventos traumáticos. Então, ele já tem dois fatores que predispõem ele a desenvolver transtorno mental. E o terceiro, que são eventos traumáticos no presente, nessa vida adulta, adolescência, que é a vida dele. A vida dele, você vê durante todo o filme como tudo aquilo é traumático. Eu lembro quando assistia, eu olhava e pensava, cara, e se fosse comigo? Por exemplo, estou me formando em psicologia, estudei 5 anos, conheço técnica, conheço teoria, mas será que eu conseguiria suportar tudo aquilo que ele passava? Sem doidecer, sem... Veja, não é só isso, é toda aquela carga do passado, genética, dos eventos traumáticos, tudo. Será que eu conseguiria manter a minha sanidade? Será que eu não me transformaria no Coringa? Isso me guiou muito, assim, durante o filme. Acho que esse é o principal do filme, né? É o que eles quiseram cutucar. Mas isso é uma das principais características e argumentos do Coringa, que é isso mesmo que ele usa lá no Piada Mortal, que é, tipo, todo mundo tá... Há um dia ruim de enlouquecer, né? Que é isso que ele tenta fazer com o Gordon, quando ele vai, atira na Bárbara, pega o Gordon, leva ele lá pro parque de diversão e tenta quebrar a cabeça dele. Até se você for ver, o Coringa, ele sempre tenta quebrar o Batman. Sim. Nossa, assim, sim. O Coringa, o que me atrai nele enquanto vilão é que o objetivo dele não é dominar o mundo, acabar com o planeta. Não, o objetivo dele tem horas que parece que é só deixar o Batman louco. É o único objetivo que ele... Na Piada Mortal ele consegue, né? Sim. Essa HQ é boa. Mas, o Valdir, voltando à questão da esquizofrenia e deles... gente, como é que fala quando ele acha que tá vendo uma coisa, mas não tá? Isso. Não, ele eu digo que todo mundo pode enlouquecer. Sim, mas o que eu tô dizendo é que eu acho que o filme todo passa na cabeça dele por uma questão de narrativa. Eu vou explicar o meu argumento. Toda essa Gotham que foi construída é uma Gotham completamente a palavra é difícil. Caricaturesca. Ou seja, você tinha lá na história os ratos gigantes que andavam em Gotham. Todo mundo é extremamente ou do mal ou extremamente do bem. Você tem político chamando os outros de palhaço. Você tem... Tudo é muito out of the top, assim. É tudo muito demais. Uhum. E isso é o tipo de narrativa que a pessoa maluca que tava lá, o Coringa, no caso, tentando contar a história dele, às vezes era assim que ele via aquele mundo ao redor. Ele pode ter distorcido tudo pra gente achar que ele tá certo. Exato. Aquilo é contado no ponto de vista dele. Pra mim, aquilo é tudo uma memória. Projeção, né? Nem precisa ser memória. Não, que quando a gente tenta... Por exemplo, se você lembrar agora de uma festa que você foi há 5 anos atrás, por exemplo, você vai reviver essa memória com o seu corpo e a imagem que você tem de você mesmo de hoje. Você não vai reviver essa memória com a memória da Letícia de 5 anos atrás. Deu pra entender? Uhum. Inclusive é por causa desse tipo de falta de fidelidade das memórias que uma testemunha não tem mais o valor que tinha antigamente. Sim. As memórias Tem bastante estudo também que aponta como ela é falseável. Você pode ter uma memória e a partir de determinadas perguntas pode te conduzir a alterar essa memória até você, por exemplo, afirmar que você fez algo, sendo que você jamais chegou perto de fazer aquilo. Só através das perguntas, por isso que, por exemplo, questionamentos, entrevistas, investigações, tem que ser tomar muito cuidado a forma como você pergunta. Até em terapia. Tem que cuidar como você pergunta para não induzir e prever uma resposta, né? Porque, né, eu achei interessante que você falou do ponto de vista. Por exemplo, qual que era o ponto de vista que o pequeno Bruce Wayne estava tendo a partir de tudo aquilo. E detalhe, o filme, ele é contado, me pareceu assim, em primeira pessoa. Você tá vendo a visão, de fato, do Arthur, né? Como que ele experienciou tudo aquilo? A impressão que eu tenho é que o filme inteiro é aquela entrevista que ele tem com a psicóloga no final do filme. Sim, Não, sim, porque é exatamente. uma narrativa. Por isso que faz muito sentido, porque quando eu saí do filme, eu saí assim, extremamente brava. Porque eu não conseguia explicar se eu tinha gostado muito do filme, porque eu tava em conflito, porque eu fiquei, mano, e agora? O que que eles vão fazer? Porque eles colocaram um Coringa velho quando o Batman não existia. Como que eles vão fazer o Coringa ficar no mesmo nível, no mesmo patamar do Batman, para eles, tipo, serem o vilão e o arquivilão que eles são, tipo, tão fodas juntos, sabe? Eu saí extremamente assim, tipo, mano, que cagada que eles fizeram. O filme foi sensacional, mas fora de, sabe, tipo, fora de linha do tempo. Então, é muito simples, o segredo é exatamente esse. Deixa ele fora da linha do tempo. Ou você faz igual a Marvel e muda tudo, porque a gente não reclamou quando a Marvel fez isso. Eu reclamei. Do Quando a quê? Marvel mudou todos os personagens, ninguém reclamou, porque nenhum dos personagens do universo da Marvel é igual nos quadrinhos. Odir, mas você mudar o personagem é diferente de você colocar um Batman de um Bruce Wayne de 10 anos ao mesmo tempo que um Coringa de 38. Porque isso significa que quando o Batman aparecer, não tem Coringa. Você não mudou, você só tirou um personagem dele. É diferente de você trazer um personagem que, sei lá, seria conhecido 3 anos depois para a realidade agora. É diferente do que eles estão fazendo, por exemplo, com Aves de Rapina, em que eles colocaram uma vilã como Aves de Rapina, como herói. Eu acho que tem uma coisa muito errada na Warner, mas esse filme foi um filme que eles fizeram coisas muito certas. Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Vai, tipo, Não vai explicar. A segue o Warner não baile. explica, é. Valdir, a sede do dinheiro não vai deixar esse filme ficar por isso mesmo. Mas se eles fizerem uma continuação, eles vão cagar. Vai, Também com acho. Eles vão certeza. cagar. Vão A Warner é cagar. horrível com continuação. Na verdade, todos os filmes da DC sofrem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora é Oi. completamente fora do Coringa, mas talvez. Você assistiu o Batman vs Superman? Assistir? Assistiu? E você gostou ou não? Olha, eu não sou um grande crítico. Começa com veja bem. Veja bem. Espera lá um Assim, pouquinho. espera lá um pouquinho. Pra mim, foi um filme legal, mas eu fiquei com o sentimento de. Tá, mas e daí? Tipo. É, exatamente. Porque assim, a principal crítica, eu lembro que Batman vs Superman foi um dos primeiros filmes em que eu acompanhei a mídia de nerd, entre aspas, porque eu já estava escrevendo sobre filmes. Então eu lembro que a maior crítica foi comparação entre DC e Marvel, porque o filme Batman vs Superman tem uma estética muito escura, muito dark. Ele é muito pesado. E, assim, não psicologicamente. Eu ia falar que o que eu já vi também, o universo da DC me parece muito mais violento, dark, com uma outra Sim. pegada do que o da Marvel, né? Tipo aquela questão do super-herói que desce com o punho no chão, que até o Deadpool faz aquela brincadeira, né? Pose do super-herói. Tipo, a DC não, cara. Porrada, bomba, é gente morrendo, é Coringa matando pessoas. Bane botando bomba. Tipo, não chega a ser algo tão longe. Assim, até se você for ver, por exemplo, universo alternativo, ótimo. O único poder lá é o Dr. Manhattan. Fora ele, os caras simplesmente ou são mal, que nem tem os vilões, né? Ou são maus, ou eles tentam fingir que são bons, mas no fundo todo mundo lá. Isso me parece do ótimo, por exemplo. É mal. Todo mundo tem uma maldade, uma violência ali. Então, porque, assim, eu tenho uma leve impressão, não sei se você vai concordar comigo, essas críticas contra DC de ser muito dark, ser muito pesado, e ser só pra adultos e tudo mais, pegou muito no ego. Porque, se você vê, o primeiro, eu vou falar do Esquadrão Suicida, porque foi o filme que saiu logo depois. Se você vê o primeiro trailer do Esquadrão Suicida e o segundo, você vê que o primeiro trailer foi tipo, mano, foi super, super, super pesado e ele acabou com a risada do Coringa. Justamente pra você, tipo, você teve uma visão dele bem rápida, que foi aquela famosa frase do I'm just gonna hurt you really, really bad. E depois vem a... Mano, aquele trailer me animou tanto, porque eu falei, finalmente vamos fazer um filme com o Coringa, tipo, desenvolvido. Porque assim, a gente teve o Heath Ledger, mas não tem mais, tipo, não existe mais a possibilidade dele voltar, obviamente. Sim. E a gente já sabia que o Coringa do Jared Leto não seguiria a mesma linha. Mas na hora que saiu o segundo, que eles botaram neon, que eles colocaram... Mano, eu falei, mano, cagaram no filme. O primeiro trailer eu tinha certeza que ia ser bom. Sim, eu tinha certeza, eu chorei no primeiro trailer, porque eu vi ele gravado clandestinamente da Comic Con. E eu fiquei, mano, eu não acredito. E no segundo eu falei, mano, o que tá acontecendo? Então, e aí eles fizeram Esquadrão Suicida, soltaram Aves de Rapina, que claramente vai seguir a mesma linha, e eles falaram, mano, a gente tem que testar, porque não é possível que a gente não vai acertar uma dentro. Vamos fazer o Coringa. Aí saiu aquela história que saiu recentemente, que o Jared tentou barrar o filme, que não sei o que lá. Realmente, alguém tá acreditando nisso? Não dá pra acreditar nisso. Não, eu não tinha nem ouvido falar, na verdade. O máximo que pode ter acontecido é ele ter choramingado que não era ele, só isso. É, ele pode ter feito isso, pode. Mas, mano, ele ligar pros diretores brigando que não tinha sido ele, ele ter falado com... Mano, alguém falou que ele trocou de assessor. Mano, o Jared Leto tem a mesma assessora fazem 5 anos, ela não mudou. E aí falaram que ele tinha trocado de assessor porque o assessor não foi competente o suficiente pra barrar o filme. Gente, pelo amor de Deus, primeiro que assim, se ele tivesse feito isso, não ia vazar, porque é ruim pra imagem da Warner ter um personagem que, um ator que ainda tem contrato pra 3 filmes, choramingando sobre um outro filme que tá fazendo sucesso. E segundo, que eu não acredito que ele tenha feito isso, porque na época que tava sendo gravado o Joker, começou a gravar o Joker, ele tava lançando o CD novo com a banda, e quando tava na finalização do Joker, ele tava fazendo Morbius, que é um filme do universo Marvel. Mano, ele tava cagando, caralho. Que é esse outro filme aí que vai ser uma bomba, né? Mano, ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim de novo. Enfim, e aí, tipo, vem o Joker, que é claramente dark, claramente psicológico. 90% do filme é sobre transtornos mentais. Ele mostra pessoas sendo mortas de uma maneira muito gráfica, que nem foi feito no Batman vs Superman, nem nenhum outro filme da DC. Puta de uma bilheteria. Ele bateu o Deadpool, então ele é o filme R-rated mais, com a maior bilheteria na primeira semana da história. Eu fico perguntando, será que a DC vai perceber que ela consegue fazer filme bom com um roteiro dark? Porque não é possível, mano. Eles estão fazendo umas coisas absurdas que são feitas pra criança. É o universo mais dark, mais violento, fazendo filme pra criança. Não consigo. Espero que Coringa ajude, porque não é possível. A DC, ela sempre foi muito boa em fazer filme de herói sozinho. O Man of Steel é legal. Tentou juntar com o Batman, deu ruim no... deu ruim no Batman vs Super-Homem, deu ruim na Liga da Justiça. O que fez? Fez da Mulher Maravilha sozinho. Pô, deu certo. Fez do Aquaman. Nossa, sozinho. Deu certo. Botou o Coringa pra brincar com os coleguinhas lá no Esquadrão Suicida. Deu ruim. Botou o Coringa sozinho. Deu certo. Aves de Rapina tá chegando aí. Toda vez que ele for fazer um filme, percebeu que deu bosta e volta. Tipo isso. Esse filme das Aves de Rapina é outra coisa que me enfurece muito sobre a linha do tempo do Joker na DC. Por exemplo, se esse Joker, o filme que a gente tá debatendo, fosse o Joker real, ele já não conheceria a Arlequina, porque ele seria um velho gagá de 90 anos. E assim, você pular do Esquadrão Suicida direto pra um Aves de Rapina, que chama Aves de Rapina, a Fantabulosa Emancipação ou Independência da Harley, eu não lembro muito bem o nome, é uma puta de uma burra. É esse? Tem isso? O subtítulo? Fantabulosa? Fantabulosa, nanana, of Harley Quinn, tem. Jesus Cristo. Não, estou brincando. Valdir, você lembra quando a gente fez aquele programa de aula de roteiro? Sim. Maravilhoso, inclusive, se você não escutou, vai escutar agora. Isso é um exemplo claro, didático e ilustrativo de como você constrói um roteiro amarradinho. Tanto de arco de personagem, que você mostra todas as consequências e decisões que aquele personagem teve até ele chegar onde ele chegou, e também que pouquíssimas coisas naquele filme são faladas e não mostradas. A única coisa também é que, olha aqui, o Valdir, esse filme é muito bom, é muito bonito, mas nem tudo são flores também. Aquela coisa, depois que ficou claro que a menina era fruto da imaginação dele aquela hora que ele... É uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Maravilhoso. Exceto pelos 5 segundos que teve depois dela, que é eles mostrando didaticamente lá no flashback, ela desaparecendo e tal. Achei que foi um pouquinho too much. Achei que não precisava. Outra coisa também que não precisava é ter mostrado de novo os pais do Batman morrendo. Todo mundo já tô cansado de ver. Ah, o colar das pérolas arrebentou, tá caindo no chão. O colar de pérolas foi a parada mais desnecessária do mundo. Aquilo ali foi só tipo assim: não, esse aqui são os pais do Batman mesmo. Tá? Nossa, é a morte do tio Ben toda vez. De verdade. Essa é a cena da morte dos pais do Bruce. É tipo a Lagoa Azul do filme da DC. Sempre vai ter que ter a morte dos pais dele. Sim. Dá um zoom. É a morte do tio Ben da DC. Mas o Valdir, você sabe que esse filme ele foi rodeado por polêmica a todo momento. Muita gente que estava relativizando o filme, que falava assim: ah, ia lá, tá falando que é bonito matar os outros. Cara, ele é muito bom, cara, pro ser humano. Não, mas peraí, eu vou explicar esse raciocínio. Em alguns momentos do filme, é normal que você sinta, porque é a tentativa do filme de fazer você se relativizar. Nossa, eu esqueci como fala português, gente, desculpa. Relativizar. De você relativizar o seu protagonista com o seu público. Então, porque o que acontece é o seguinte: a gente é acostumado a ver o Coringa, a gente sabe que ele é do mal e sabe fazendo as mesmas coisas que ele fez nesse filme. A diferença é que a gente é acostumado a ver ele junto com o Batman. Ou seja, ele é essa personificação da maldade, só que ele vem acompanhado com um contraponto que você consegue comparar aquilo e falar assim: não, olha aí, isso é errado, porque tem um outro ali que tá fazendo certo. Agora. E tem outro que tá fazendo certo e tem outro que tá dizendo que tá errado, que ninguém diz. Exato. Nesse filme é só o ponto de vista dele. Então, não tem o contraponto. Então, é natural que algumas pessoas possam achar que, ai, olha aí, tá relativizando, vai influenciar a juventude em céu a fazer coisas aí e tudo mais. Essa é uma polêmica que, cara, desde que eu me conheço por gente, que eu comprei meu primeiro videogame, imagino que vocês também, vocês devem ter ouvido. Vai ficar violento porque tá jogando videogame. Tá jogando CS, vai sair matando todo mundo. Tá jogando GTA, vai sair roubando carro. Joga o Show do Milhão, joga o Banco Imobiliário, não fico rico. Mas qual que é a questão? Criou-se um grande problema quando questão mais científica de metodologia de pesquisa. Não criar relações de causa quando é relações de correlação. Ou seja, muitas pessoas, se você for ver, esse tiroteio de Suzano teve no começo do ano, criou um ideário na cabeça das pessoas de que se você jogar videogame ou teu filho jogar videogame, ele pode fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o menino que fez aquilo jogava videogame. Então, aí a gente observa uma correlação. O menino que fez o massacre tinha uma relação com o videogame. Agora, vamos então fazer um estudo. Botar 100 pessoas e botar cada uma para jogar 2 horas de, sei lá, um CS por dia. Vamos ver então quanto tempo que elas levam para mostrar comportamento agressivo. E se você for fazer isso, provavelmente você vai se frustrar. Porque não tem como estabelecer uma relação de causa. Porque se fosse assim, veja quantas pessoas tem que jogam videogame. E todas essas pessoas, eventualmente, o mundo ia ser tipo um Battle Royale. Todo mundo ia sair por aí se matando. Por quê? Porque todo mundo joga. Qual que é a questão? Veja, os jogos podem influenciar essa forma de violência, assim como, por exemplo, um filme, assim como, por exemplo, sei lá, você assistiu Datena, vê lá o programa do Datena e vê roubo, morte, tudo isso pode influenciar a pessoa a partir da história prévia dela. Lembra aquilo que eu falei no começo, que tem 3 fatores que predispõem a pessoa a desenvolver transtorno mental? Biológico, eventos traumáticos na infância, eventos traumáticos no presente, adolescência e vida adulta. Se tem esses três fatores e a pessoa tá permeada por esse ambiente de violência, seja por jogos, por filmes, por programa do Datena, por qualquer coisa, ela pode, sim, juntar tudo isso e realizar, por exemplo, pôr em prática, ir ao ato e, no joguinho faz aquilo, então vou fazer também. Mas não é porque o joguinho fez, é por conta de toda a história que eu tive, que quando eu vi no joguinho, identifiquei que, sei lá, poderia ser a forma como vou me expressar, me identifiquei de alguma forma. Então, por exemplo, a pessoa assiste o filme do Coringa, vai se identificar e vai fazer isso. Não é uma certeza. Daí não, a gente fala de pessoa. Dá pra querer generalizar e achar que preciso. Assistiu o filme do Coringa, então vai lá e vai fazer isso. Ó, todo mundo aqui assistiu e ninguém tá fazendo. Veja como que são as nossas histórias. Claro, pode ter alguém que vai assistir o filme do Coringa e vai se influenciar de alguma forma. Pode ter. Mas vai ser a partir da história que a pessoa teve, a partir de toda a construção que ela sofreu. Então, querer generalizar e falar que o filme do Coringa vai levar as pessoas à violência é a mesma coisa falar que assistir da Atena vai fazer o pessoal sair roubando carro por aí e chamar o comandante amigo. Compreender as pessoas é muito melhor do que ficar generalizando. E o pessoal falou, né, colocando regra ali. Tenho uma dúvida pro Gustavo. Gustavo, dá pra perceber muito no filme que ele tem, bem no finalzinho, né, ele tem aquela questão do público, nem tanto no finalzinho, porque eu acho que aquela cena lá do stand-up também me remete a isso, né, do público e tal, de pessoas, de me verem. Aí, você conversando, falando sobre o filme, me veio na cabeça aquele caso da Eloá. Que a Sônia Abrão falou com o sequestrador? Exatamente. É possível dizer que tem algum... A narrativa, apesar de ter sido uma tragédia horrível, mas tem a ver, em algum momento, a narrativa do Coringa, ele brincou também com... Não é brincou, mas tipo, tem uma relação entre os dois casos, por assim dizer? Eu tô lendo aqui a respeito desse caso. Sequestro mais longo, cárcere privado. Não entendi exatamente essa relação entre os dois. Tipo, porque ele fala sobre um cárcere privado, né? Um sequestro, e o Coringa, em que, onde que entraria essa ideia de sequestro? Que virou um espetáculo, esse sequestro. Começou entendi. A passar em todas as emissoras, tinha apresentador conversando com o sequestrador, e teve um momento que ele ia liberar a moça. A moça ia embora. Mas aí começou a vir a mídia fazer todo aquele espetáculo, e aí acabou que levou numa tragédia. Basicamente é isso. Então, assim, eu queria saber se essa questão midiática, né, da pessoa querer ser vista e tal, como que no Coringa a gente consegue ver isso? Não sei se... Olha, tem uma coisa interessante, o pessoal comentou antes da ideia de ele tava querendo se matar, e acabou que ele foi lá e matou o apresentador, né? Ele queria passar uma mensagem, me pareceu isso, muito importante, que isso até aparece, eu lembro que eu gravei, que quando ele estava procurando uma das piadas, ele leu aquilo que ele anotou, que a pior parte de conviver com um transtorno mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Então me parece que, eu entendi assim, que ele queria lá para mostrar, ele queria deixar essa mensagem, e que, sei lá, talvez ele não conseguisse fingir que ele não tinha, porque aquilo fazia parte dele. Aí acabou do jeito que deu, né? Acho que essa ideia do espetáculo também pode carregar, acho que no caso do Coringa, nesse do caso dela, não sei se seria isso, mas no do Coringa me pareceu algo mais uma mensagem. Ele queria criticar, atacar a sociedade de alguma forma. E acho que essa frase teve muito relacionado com isso. Isso é uma das coisas que eu tava discutindo com meus amigos, assim, com o pessoal. Quantos Arthur Fleck que não tem aqui na nossa sociedade, aqui da tua vizinhança, do teu vizinho, da tua sala, que estão convivendo com transtorno mental o tempo inteiro e estão fazendo exatamente igual o Coringa. Estão puxando a boca, puxando o rosto para fingir um sorriso, para ninguém se preocupar, para ninguém tentar dar pitaco na vida, porque já tá ruim assim, não quer piorar, porque quer esconder de alguma forma, porque sente que vai ser julgado. Quantas pessoas existem nessa situação? Eu acho que essa frase que ele retratou ali é totalmente da realidade, gente. É uma frase muito forte, né? Eu fiquei esperando ele falar ela em algum momento, porque é uma frase emblemática, porque é exatamente isso. problema da sociedade é que ela espera que quem tem algum problema haja como se ele não existisse, seja mental, seja de, sei lá, qualquer tipo de problema você não pode transparecer porque as pessoas acham que você é fraca. É exatamente aquele momento em que as crianças batem nele, que eu acho que é uma cena extremamente emblemática, né? Que ele tava fazendo o trabalhinho dele de boa, as crianças roubam a porcaria do cartaz dele e ainda batem nele e falam, você é fraco. Você sabe que eu tava até assistindo a última temporada de South Park agora. E aí, no primeiro episódio dessa última temporada, se chama... Que estreou tem... Que estreou no começo de outubro. Se chama The Mexican Joker. Que é justamente que eles mostram os campos de aprisionamento que eles estão tendo agora lá nos Estados Unidos para filho de imigrante e tal. E aí um dos meninos de South Park vai parar lá também e tá, fala assim, mano, você sabe o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão pedindo para vocês criarem o Mexican Joker. Uma dessas crianças vai crescer puta aqui, vai crescer revoltado com esse sistema, vai pegar e vai matar todo mundo. É isso que vocês querem, pô? É bem divertido. Assim, na questão do South Park. Mas não é uma situação divertida. Precisa ser maneiro. O importante desse filme em si não foi nem, tipo, ele ser sobre o Joker. Porque, assim, na minha opinião, ele não é sobre o Joker. Ele é exatamente sobre como a sociedade ignora pessoas, assim, que não são, por exemplo, do seu círculo de amizade. Ou que não são do mesmo... Assim, que você cruza com a pessoa na rua e você não sabe o que ela tá passando e você vê alguma situação ruim com ela, você... Muita gente não se move. É a fala que ele fala no final. Se eu caísse na calçada, vocês passariam por cima de mim. A maioria das pessoas nem vê. Exato. Uhum. Exato. Por que atos tão simples quanto... Esses dias eu vi no Instagram um vídeo que virou viral, que era de uma menininha falando com a mãe, e aí ela fala assim, por favor, e a mãe dela fala... Não, não era um vídeo, era um texto, né? A menina que recebeu isso escrevendo, ela tava chorando no trem, e aí ela fala que ela escutou uma menininha do lado dela pedindo pra mãe, tipo, quase implorando pra mãe, e a mãe não queria, e ela não sabia o que que era. E aí a menininha fala assim, você me ensinou isso. E a mãe dela responde, tudo bem, mas se ela não quiser, você volta. E aí a menininha sai, vai em direção a essa moça que escreveu o texto e fala, vai ficar tudo bem se você quiser um abraço. E ela abre os braços, assim. E a moça que tava chorando, que escreveu esse texto, falou, mano, por que que um gesto desse é tão chocante? Porque a gente vive uma sociedade que não tem... Assim, a gente fala tanto de empatia, mas ela é pouco praticada realmente, né? E o filme Sim. é exatamente sobre isso. Tipo, o cara tá sofrendo pra caralho. O cara luta pra sobreviver, pra ajudar a mãe, que não tem condições. Ele trabalha em um subemprego, ele se humilha, ele faz um monte de coisa. Tudo bem que ele gosta de trabalhar como palhaço, mas não é uma profissão fácil. E aí as pessoas, por causa dos problemas que ele tem, mesmo não sabendo qual tipo de problema é, mesmo sabendo qual é o diagnóstico dele, já rotulam ele como estranho e se afastam, né? Isso acontece, tipo, quantas pessoas você não fica sabendo de que, tipo, ah, ele é estranho, não chega perto dele. Tipo, cara, você não sabe o que a pessoa tem, sabe? Eu acho que é um dos grandes serviços desse filme é colocar em pauta, mas realmente é o que o Gu falou. Você tem que ter muito cuidado. O Gu ou o Valdir, um dos dois falou que da foi o Felipe. Da romantização do filme. Que você tem que ter muito cuidado, porque você não tá romantizando a violência, você tá mostrando o que a sociedade pode fazer de uma maneira extremamente pico do pico, né? É uma situação extrema, mas é. Mas é uma coisa importante de falar. Se você for pesquisar, psicologia, ela é tanto área de humanas, sociais aplicadas, mas também a saúde. E a gente estuda muito esse conceito do que é saúde. A ONU hoje, ela reconhece que a saúde é biopsicossocial. Então, assim, só o fato de você não ter nenhuma doença no teu corpo físico não quer dizer que você é uma pessoa saudável, porque vai ter outros dois fatores, o psicológico e o ambiental. Então, por exemplo, você pode ter uma saúde biológica, física boa, ter uma psique vamos pensar assim, razoavelmente tranquila, você não tá sofrendo com nenhum transtorno mental, tá conseguindo lidar bem com as situações da tua vida, mas o teu ambiente, ele é prejudicial, você tá num ambiente de risco, você tá exposto à violência dia após dia, você sofre essa violência, então isso vai afetar a tua saúde, porque isso vai afetar o teu psicológico, eventualmente, porque você vai estar aprendendo e sendo influenciado pelo ambiente. Você vai poder desenvolver determinados pensamentos, crenças, esquemas psicológicos. E isso pode gerar, por exemplo, doenças psicossomáticas, que são doenças do corpo. Por exemplo, caso assim, só para ilustrar isso, quando você está muito ansioso com alguma coisa e começa a doer teu estômago, por exemplo. Você começa a mexer teu corpo, tua psique acaba afetando teu corpo de alguma forma, isso é algo psicossomático. Então, o teu ambiente tá prejudicado, prejudicou tua psique, que eventualmente prejudicou teu corpo, então todo esse caminho vai determinar que você talvez não esteja no estado com saúde. Agora vamos pensar no Arthur, o biológico dele já era comprometido, o psicológico dele já era comprometido. Se ele tivesse em um ambiente diferente, talvez ele conseguisse ter um caminho, talvez seguir um outro rumo. O ambiente que ele estava inserido, essa ideia de ninguém sequer dar bola pro sofrimento dele, você vê como que isso pesa, dele tentar fingir que tá feliz, tentar ser uma outra pessoa que não é. Isso é uma das coisas que eu tinha pensado em falar aqui também, deixar um recado para quem estiver ouvindo. Pessoal, cuidem com quem vocês estão andando. Em que sentido? Cuidem e sempre estejam atentos ao que essa pessoa está passando, o sofrimento que ela está tendo. Às vezes ela não fala porque ela está com vergonha, porque ela não sente talvez confiança em você, então tenta construir confiança. Não estou dizendo que o sujeito vai virar um joke. Às vezes você pode ser lá, cara, ser a pessoa que talvez mostre uma luz para ela. Tem muita gente sofrendo na nossa sociedade hoje, muitas não procuram ajuda. E mesmo quem procura ajuda também tem muita dificuldade às vezes. E o ambiente, aí que entra, seu biológico está comprometido, psicológico também tá com problemas. Mas se o social tá sendo um ambiente de apoio, tá sendo um ambiente acolhedor, isso vai ter efeito no resto. Porque a gente absorve as coisas que estão ao redor, não é? Exatamente. Você vai... Por quê? Porque o ambiente tem total influência sobre o que a gente tá passando. Por exemplo, eu posso estar tranquilo, mas me chamaram para gravar um podcast, meu Deus, vou ficar nervoso. Eu não sou uma pessoa nervosa, mas o fato do ambiente me colocar nessa situação, eu posso desenvolver isso, é algo normal. A questão é a forma como a gente vai estar lidando com isso, os nossos aprendizados. Você vê claramente que o Arthur, que aprendizado que ele teve, a mãe dele, o único aprendizado que me pareceu foi assim, sorrir acima de tudo. Isso pode promover maior sofrimento. Às vezes é importante lidar com o sofrimento ao invés de só ficar rindo dele. É importante você procurar ajuda, tentar entender o que está acontecendo, sair de algumas situações. Então, se você... Aí que entra. Você não pode mudar o biológico da pessoa, você não pode mudar a psique da pessoa, mas você pode mudar o ambiente. E se você mudar o ambiente, vai ter um efeito sobre a psique dele. Então, eu acho que assim, o Coringa, eu acho que ele vem para trazer mais uma mensagem de cuidem as pessoas ao seu redor do que alguém vai sair matando todo mundo. Não é essa a ideia, mas a gente tomar consciência e criar vergonha na cara, e se você vê alguém chorando, fazer igual a criancinha ali que ele te falou. Ir lá e dar um abraço e falar... Precisa de ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Acho que a ideia do filme, se for pra ensinar algo, seria isso. Oi. Aquela cena no final, que ele tá na viatura e tá lá se debatendo e tal, tem um acidente e ele vê todo o caos em volta. O filme, ele tem uma forte crítica social, sim, de luta de classe. É possível dizer, eu tô pirando já, gente, me perdoem quem estiver ouvindo também, não é pra gerar polêmica, mas assim, é possível dizer que tem o caos, aquele caos que a gente viu em todo o contexto do filme, que tava tendo problemas de políticas públicas, corrupção, é possível relacionar essa cena com o que está acontecendo no Chile? Ixi! Vou contextualizar vocês. O Chile, ele está fazendo protestos, né, por conta do sistema de previdência, que é completamente privado, né, e isso gera um retorno para quem se aposentou, de tipo, de ganhar menos de um salário mínimo deles. Então, tá gerando muita fome, muita desigualdade. Eu fui pro Chile esse ano e eu vi que realmente a cidade de Santiago, ela parece inteira uma grande 25 de março, assim, só venda, venda, venda, venda, porque lá o neoliberalismo reina. E a população população se revoltou por conta disso, e agora gerou todos esses protestos, essas paradas, essas marchas e tal. E aí me veio essa cena final, que também estava lutando lá no filme por igualdade, menos desigualdade, menos corrupção na política, e aí me veio essa questão do Chile. O que você acha? Achei interessante a comparação, não tinha parado pra pensar nisso ainda. Ó, veja, o Chile existia, claro, tava dentro desse contexto neoliberal total, e dentro disso existiam diversas pessoas que, por conta do problema financeiro, problema da previdência, poderiam estar em sofrimento. Vamos pensar naquela questão da saúde. Talvez elas tivessem um biológico saudável, tivessem uma psique, assim, entre aspas, tranquila, normal. Eu coloco entre aspas porque essa ideia de normal a gente não gosta muito em psicologia. Só para ficar mais didático, essa ideia de que existe um normal é às vezes um pouco furada. A palavra seria comum, então? É que depende do comum. Se você tá num hospital psiquiátrico, o comum é você ter problema mental. Então o comum, ele acaba sendo relativo. Então, mas é por isso mesmo. Porque aí vai as pessoas colocam o normal dentro da realidade delas. E na verdade, para elas, aquilo ali é comum e não normal. Isso. Então, pensar assim, a pessoa tava lá com um biológico saudável, uma psique saudável, relativamente saudável, e o ambiente estressor, ambiente colocava essas pessoas em situações constrangedoras, em situações de fome, de violência, vai ter isso, ou seja, esse ambiente então vai ter um efeito sobre a psique, vai ter um efeito sobre o corpo, e isso pode ter dado um estopim das evoluções lá, das manifestações que tá tendo no Chile agora. E se você for ver em Gotham, a situação é bem similar mesmo. Porque, veja, o ambiente de Gotham é um ambiente dark, é um ambiente, as HQs que você vê sempre, a gente sofrendo, é pobreza, miséria, violência, gangue, incapacidade da polícia. Então, esse ambiente de Gotham vai ter um efeito sobre a psique dos moradores de Gotham e do corpo deles também, do biológico. Então, eventualmente, eles podem estar explodindo. Então, eu entendi essa analogia que você fez, achei ela bem interessante. E veja, eu lembro que tem uma coisa que me chamou a atenção, do sorriso do Coringa, da satisfação quando ele vê aquilo, não sei se vocês lembram. Sim. Como se, assim, a ideia dele, a mensagem dele, levou alguma coisa. Ele não ficou, ele não passou quieto, ele foi ouvido. Da forma como foi, mas ele foi ouvido, ele sentiu prazer em tudo aquilo. Que era o objetivo dele na TV, né? Passar a mensagem. Eu acho esse filme do Coringa, ele é muito complexo, assim. Eu acho que ele, mais do que um vilão da DC, mais do que mais um filme da DC, eu acho que esse é um filme que entra na história como um marco mesmo no cinema para gerar outros filmes. Eu vi um meme, é como se ele tivesse criado uma nova forma de narrar um filme, sabe? Eu vi um meme, desculpa quem gosta da Marvel, eu gosto também, mas eu tive que concordar com esse meme, que é do tipo assim, fãs da DC indo bater foto na escadaria do Coringa, fãs da Marvel indo bater foto no cenário dos Vingadores, aí é que vem aquela telona verde, né? Eu acho que Coringa, ele trouxe uma forma nova de fazer cinema, por incrível que pareça, nova, mais rústica, mais real, que eu acho que essa coisa do real tava faltando muito na DC, sabe? E eu, sinceramente, eu tenho medo do filme que vai vir agora, Aves de Rapina, porque, cara, vai quebrar toda a hype que a gente fez no Coringa, toda a qualidade desse filme, pelo menos na minha opinião, assim. Felizmente. Claro que tem que assistir. Claro que tem que assistir, mas... O Coringa, se Deus quiser, vai fazer a DC não, né? A Warner perceber que ela consegue fazer filmes adultos. Adultos, não digo no sentido de, tipo, bem escritos, cabeça, que você precisa mastigar ele. Porque você sai do Coringa mastigando o filme. Você não sai leve. Igual, tipo, mesmo, por exemplo, o Vingadores. Você saiu chocado com o final, mas você saiu leve, sabendo que, tipo, mano, eu entendi o filme completamente. Coringa não, tipo, você sai mastigando, porque tem tanta coisa que você não consegue engolir de uma vez. E eu espero que a Warner entenda que ela pode fazer filmes assim, que ela não precisa fazer um filme colorido, um filme que ela literalmente desenha pra quem tá assistindo o que tá acontecendo, que ela precise mostrar que todos os vilões são humanizados e que os que não são é porque eles são de outro planeta, sabe? Porque ela vem, tinha, estava vindo em uma vertente assim, e Coringa quebrou completamente isso de uma maneira linda. Eu que fui super avessa à ideia de ter um filme solo do Coringa, porque eu não queria que a linha do tempo que estava sendo construída fosse quebrada, porque eu achei que ia ser pior. Não consigo falar que esse filme foi desnecessário, como eu falo de alguns outros. Esse filme foi extremamente necessário, extremamente importante, e é o que vocês falaram, mano. Vai mudar, é o que a Lô falou, vai mudar o jeito da Warner fazer filme. Não só a Warner, na minha opinião. Acho que o cinema agora parou pra pensar pra onde que tava indo, né? Todas as narrativas do que estavam vindo até então era muito cultura pop, pop, pop, pop. E cultura pop na indústria, a gente tem uma receita. Só que essa receita já não funciona mais. Parou sim na Marvel, na questão dos efeitos, tá. Tanto que se vem mais filmes dessa proporção, é como se... como posso dizer? O Coringa é qual é aquele ditado? Menos é mais. Ele teve baixo orçamento, ele teve toda uma dificuldade para sair, a gente colocando para baixo o filme. E, cara, na minha opinião, é um dos filmes que vai marcar a história do cinema. Diferente da Marvel. Eu não vejo a Marvel num livro daqui 60, 30 anos lá, marcando a história do cinema. Eu não vejo isso. O filme tá arriscado dar o segundo Oscar pra DC. Exatamente. Incrível como a Warner conseguiu pegar um personagem que todo mundo achava que entendia. Ele pegou a ideia do personagem, o que ele fazia, construiu uma história pra ele, que é tipo... a origem que eles deram pra esse Coringa, que meio que existia sem existir, fez um personagem de quadrinhos, entre aspas, ficar ao lado de personagens completamente... Tipo, mano, eu compararia, por exemplo, o jeito que ela trata sobre os problemas psicológicos do Arthur com, tipo, por exemplo, Fragmentado, que é um outro filme super pesado que fez a gente pensar sobre mental illness, que fez as pessoas discutirem sobre o que é múltipla personalidade. Esse filme fez as pessoas discutirem sobre depressão, sobre problemas psicológicos de projeção. Tipo, a mãe dele se projetava. Doença mental sempre existiu. Não é algo que surgiu agora. Isso tem ganhado um espaço de discussão e de tratamento, uma visibilidade muito grande. Campanhas, eu lembro que vocês comentaram, o Setembro Amarelo, presença de psicólogo em escolas, universidades. Uhum. A sociedade está começando a dar mais valor para isso. Acho que, eventualmente, o mercado dos filmes vai aproveitar também isso e vai colocar isso na discussão, né? Daqui a pouco eu já tô vendo um TCC em psicologia falando do filme. Não só sociologia, né? Antropologia, sociologia. Fica a dica, Gustavo. Fica a dica. Quem tá aí com ideia do TCC, tá aí. Mas, o Valdir, do ponto de vista narrativo que a gente tava falando agora há pouco, a vantagem que esse filme do Coringa teve foi de fazer a história pequena e não fazer o raio azul no céu. Quando você faz uma história mais enxuta e que você consegue focar naquilo que está acontecendo, você consegue desenvolver o seu personagem e fazer o seu público importar. Mas aí você vira e fala para mim: uai, Felipe, os Vingadores lá do Ultimato foi um sucesso e tinha tudo isso que você estava falando para não ter. Exato, concordo 100%, mas também teve 10 anos de outros filmes para chegar naquele momento. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com o Logan. A gente gosta muito do Logan porque ele te dá espaço para você se importar e para você ter uma conexão com os personagens que estão na tela. Enquanto com os outros filmes do X-Men que teve por aí, morria Ciclope, morria Jean, morria um monte de gente, todo mundo tava cagando. Eu achei interessante falar sobre essa questão da forma como o Coringa trouxe mais próximo da realidade, sem tanta tela, as telas verdes, edição, lembra que você comentou, né? Eu não sei porquê, mas isso me lembrou, até quando eu assisti, eu senti um... Posso estar pirando aqui também, mas uma pegada do Tarantino. Violência nua, crua, porrada, história envolvente, a conexão que se cria com o personagem. Sabe, eu senti uma relação aí, que não sei o que vocês acham. Tarantino é mil vezes mais, mas sim, é o que eu falei quando eu tava falando sobre a diferença de gravação entre os filmes anteriores e o Coringa, é que eles não tiveram medo. Então eles... É sangue mesmo, é tiro não desvia a câmera do tiro, mostra o sangue batendo na... A cena em que ele briga com o cara lá que trabalhava com ele e ele bate a cabeça do cara na quininha da parede, mano, aquilo seria impensável. Por exemplo, um filme da Marvel nunca teria aquilo. Nunca. Com um anão do lado, que ela é elemento de... Que você não sabe se você chora ou se você começa a dar risada de tão absurdo que é aquela situação. Isso você fica com essa sensação o filme inteiro. Que dó. Até ele ri, né? Até ele ri do cara. Então, vocês que ficaram torcendo pro anão dar um pulinho pra tentar abrir a fechadura? Eu queria muito que ele conseguisse. Não é, cara? Eu queria muito que ele pegasse uma cadeira. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu tava tendo aquela cena, ele matando o cara, eu aflito assim, de repente, a câmera focou no anão, aí eu, meu Deus do céu, ele vai matar o anão, do nada, um cara do meu lado, começou a dar risada. Aí eu olhei primeiro com os caras, como que você tá rindo disso? Mas, cara, olha toda essa cena, como isso aqui tudo é absurdo, como que eles quiseram... Aquele negócio, né? O traje, o limite entre o trágico e o cômico. Tipo, é tão absurdo aquela cena que isso mexe com você, porque você não quer dar risada daquilo, porque a vida dele tá em jogo. É que nem as cenas em que ele tem ataques de riso, que você não sabe se você fica com dó, porque você sabe que ele não quer estar rindo, ou se você ri junto, porque não tem o que fazer, sabe? A cena do ônibus em que ele tá fazendo graça pra criança e aí a mãe dá uma bronca nele e ele começa a rir. Eu fiquei extremamente desconfortável até o momento em que ele entrega o bilhete e tá escrito que é uma doença e tudo mais e que ele não consegue... E é... A risada não condiz com o sentimento dele. O Joaquim fez uma risada tão boa que no momento em que ele... Eu escutei isso da minha amiga. Ela falou assim, a risada dele foi tão bem feita que quando ele engasgava de rir, eu engasgava junto. Sim, você dá uma agonia aquele negócio. Mano, aquela cena em que ele fala pra psiquiatra, você nunca realmente me escuta, é o resumo do filme. Ninguém realmente escuta ele. Eu queria discutir com vocês a parte técnica do filme, o que vocês acharam do roteiro, da fotografia, da construção de cenário, de figurino... Eu acho que foi um bolo perfeito, assim, sabe? Queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa... Eu acho que tudo aquilo ali só funciona porque é o Joaquin Phoenix. Se fosse qualquer outro ator, talvez não desse tão certo. Tipo, ele carrega o filme nas costas, literalmente. Uhum. O figurino me incomodou um pouco. Não, mas eu também achei... roteiro eu achei muito bom. Eu achei um roteiro muito fechadinho. No sentido de que a gente consegue entender todas as causas e conclusões que aquela coisa gerou. Então, por exemplo, você tem desde ele não aparece simplesmente do nada com uma arma na cintura fazendo palhaçada no hospital infantil. Você vê toda a trajetória do porquê que ele foi fazer aquele show lá e da onde que aquela arma surgiu. É um trabalho de construção de roteiro, de amarração de pontas, que eu achei fenomenal. E é uma coisa muito orgânica, né? É um dos poucos filmes em que eu posso falar que eu não senti o tempo passar. Porque tem alguns filmes que são bons, mas que às vezes eu canso um pouco e aí eu olho a hora e eu olho o tempo do filme antes de entrar no cinema, eu fico, falta 40 minutos, daqui uns 10 minutos vai aparecer o Breaking Point, aí a gente já vai pro final. Ou, tipo, nossa, falta muito, eles têm muito pra contar ainda, não sei o que vai acontecer. Esse, eu não senti vontade de olhar o relógio em momento nenhum, porque eu simplesmente não senti o tempo passar. Porque foi muito orgânico, ele foi andando, sabe? Eu até senti, cara, mas por outro motivo, porque o sofrimento de todo mundo ali era tão grande que me incomodou a ponto de caraca, o sofrimento dessas pessoas nunca vai acabar. E aí... Eu comecei a ver tipo, que o tempo estava passando e estava acontecendo muita coisa atrás da outra. Mas eu acho que o objetivo do filme era esse. Na parte técnica, assim, não sei se vocês repararam, uma coisa que mais me chamou a atenção dessa parte é o movimento da câmera. Eu até coloquei isso numa crítica que eu fiz, você começa o filme se apartando dele, né? Não, eu vim aqui só para assistir o relato desse filme e tal, ou se você já chega hypado no cinema e tal. Cara, no final do filme, você tá junto com ele, você tá do lado dele, você tá no cangote dele, você tá sentindo o cheiro daquele cigarro, de tanto que o filme conseguiu te puxar pra dentro. E aí eu cheguei em casa, depois de ter assistido o filme, e falei, cara, o que que me levou pra dentro, né, pra me sentir tão do lado dele? E cheguei na conclusão de que sim, era o movimento da câmera. A câmera, ela é solta, não sei se vocês repararam. Ela sim, realmente... Ela dá um super close-up, às vezes, você vê a obturação do dente molar do Joaquim. Eu me senti só um pouco confusa na questão do Bruce, ainda pequenininho, e ele já tão acabado, sabe? Me deu um desconforto, assim, e eu queria mostrar uma coisa pra vocês, eu acho que o Gu até poderia me ajudar com isso. O filme não tem empatia nenhuma, igual a Lê falou, né? Não tem empatia nenhuma pela dor do Arthur e tal, tal, tal. Mas vocês repararam que os únicos momentos que realmente tem carinho, ali um gesto de carinho genuíno, é a família do Bruce, e nem é o Bruce, é só os pais dele. Isso também me deixou confusa, não sei se é coisa da minha cabeça. Ó, tô ficando maluca. Assim, eu não sei se eu entendi. É, você vê a frieza no filme, é isso que eu quero dizer, sabe? A frieza, eles conseguiram levar... Eu realmente, olha, eu ainda não digeri esse filme, eu espero outros dessa eu forma. Eu assisti ontem. No caso, então eu realmente não digeri ainda. Como você assiste esse filme, eu me sentia sujo, sabe? Eu me sentia encardido. Parecia que aquele filme, ele sentia o cheiro daquela gota quando eu tava assistindo. Enquanto eu assistia o filme, essa questão de se sentir sujo, eu consegui sentir isso também, sabe? Parecia que eu tava numa outra realidade, que algum lugar deve estar existindo e que não tô vivendo nela. Tipo, se for ver aqui no mundo que a gente vive, na sociedade, né? O Bruce, os pais dele, eu entendi essa ideia, eles têm um cuidado maior com o Bruce, por conta dele ser o filho. Mas veja que ao mesmo tempo que o pai dele tem esse cuidado com o filho, com a cidade, ele chama de palhaço, ele soca o Arthur. Questão da empatia. Onde que tá a empatia no filme? Não existe. Parece que a parte que empatia é você compreender a dor do outro, se abrir pra ela. Parece que o único local que você vê empatia é as pessoas entre elas, a partir do sofrimento que elas estão sofrendo. O sofrimento que elas estão tendo ali da sociedade. Quando elas começam a se reunir no grupo de palhaços, por exemplo. Uma tá tendo empatia com a outra. Isso vai desembocar em violência e tudo, ok? E elas se juntaram pra tentar mudar a realidade de sofrimento delas, né? Mas eu entendo o que você quis dizer. E uma outra coisa que eu senti no filme também, enquanto assistia, é aquilo que eu tinha falado na metade do podcast. Eu fiquei pensando em quantas pessoas que estavam ao meu redor e que eu podia estar também deixando de ser empático com elas. Até fez um pouco pra mim também, sabe? Eu comecei a me sentir uma putz, mas... Ah, lembra daquela semana que um funcionário, um colega falou tal coisa? Pô, verdade. Às vezes eu acho que não sei se eu fui tão empático assim, comecei a refletir sobre isso, sabe? Me incomodou um pouco também quando aconteceu. Tá bom. Você sair de um filme incomodado é bom. Quer dizer que você... Que ele mexeu com você, né? Exatamente, concorda. Filme bom, você tem que sair incomodado mesmo. Não só filme, né, gente? Na vida. Sim, a partir do momento que você não tá incomodado com nada, estranho. Tem alguma coisa errada. Me lembra aquele meme, né? O morro tá quieto. O morro tá muito quieto. Fiquei parado errado aí, irmão. Mas aí, voltando pra parte técnica... A dublagem em português desse filme é sensacional. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Não consigo. É muito boa. Eu assisti as duas. É, legendada e dublada, né? E, cara, tem pouquíssimas diferenças. Acho que só a risada mesmo que fica bem evidente. Eles dublaram a risada? Dublaram. Sim. Dublaram, Dublaram foi... Eu assisti a entrevista do dublador, né? Que fez a dublagem. E ele disse que foi o único filme... Eu vou tentar achar aqui. Mas ele disse que foi o único filme que realmente mexeu com ele. Porque ele teve que entrar no universo do filme, né? Pra conseguir fazer aquela risada. E ele se sentiu extremamente perturbado depois que fez a dublagem. Eu vou procurar aqui quem fez, enquanto isso vocês conversam. É um personagem que perturba, ficou, né? Ficou muito bom. A voz é muito parecida. É muito boa. Vou procurar vídeo depois. Hélio Ribeiro é o nome dele. É o dublador. Eu assisti a entrevista dele no Dublapédia, que é uma página fantástica, fica a dica. Que ele disse que ele realmente se sentiu muito incomodado, assim, foi, mexeu muito com a cabeça dele. É, e foi o único trabalho de todos que ele já fez, e ele é um senhor já, tem um super histórico de dublagem, que ele falou, olha, aquilo lá me mexeu comigo. Depois procurem, essa entrevista é fantástica, gente. Quem sabe até chamar ele para participar aqui do programa. Valdir, nosso excelente produtor, já vai deixar, já vai entrar em contato com a pessoa agora, não é? Ó. Oh. Então, pessoal, agora é esperar pelo próximo filme, esperar sair em DVD para você que ainda não teve oportunidade de assistir no cinema ou simplesmente gosta de comprar e colecionar aí na sua casa. Valdir, quem quiser mandar a opinião, mandar uma cartinha, mandar falar o que, que achou do programa, o que, que achou do filme, como é que faz? Manda e-mail para podcast@multiversomais.com. Maravilha, então. Eu sou o Felipe Marcel. Eu sou o Valdir Cunávio. Eu sou a Lohane Dias. Eu sou a Lady Tícia. Adeus. Sou o Gustavo Bianchini. Então, vamos agora. Eu preciso fazer janta. Beleza. Meu Deus. Se presentirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.